Amei-te com desespero, mais do que eu ninguém te quis. Agora é que te não quero, vejo as figuras que fiz. Agora é que te não quero, vejo as figuras que fiz. Vibrava o teu coração, logo o meu tão bem vibrava. A tua respiração era o ar que eu respirava. A tua respiração era o ar que eu respirava. Se me oferecessem um trono, um palácio, um altar, votava tudo abandono em troca do teu olhar. Votava tudo abandono em troca do teu olhar. O vento quebrou o ramo da nossa ilusão florida. O ódio quebrou os ramos da nossa ilusão florida. Quando nos habituamos, sofre-se menos na vida. Quando nos habituamos, sofre-se menos na vida. Se me perguntam por ti, pois que nada padeço, responde: não conheci. Não.